Agora veja só, o Senhor tira o povo do Egito, providencia libertação para o povo. O povo, no decorrer de todo esse caminhar, vê milagres de Deus, milagres sobrenaturais. Desde o livramento das pragas no Egito, até a saída, a vitória sobre os soldados egípcios que estavam atravessando o Mar Vermelho para buscá-los, para tomá-los de volta, e foram fulminados pelo poder de Deus, quando o mar se fechou, morreram todos afogados. O povo viu milagres do pão, do alimento, da água, todo tipo de milagres nesses momentos, mas o povo deu mais ouvido ao populacho. E o populacho muitas vezes não é alguém do nosso lado, o populacho muitas vezes são os nossos pensamentos. Povoam nossa alma, nos sugerindo da mesma forma que o populacho sugeria aos israelitas. Outro lugar tem comida melhor. Mas o Senhor também fez com que esse povo caminhasse no meio do deserto até um determinado lugar. Veja comigo no capítulo 13. Nós lemos o 11, vá um pouquinho adiante, no capítulo 13. Apesar do povo murmurar, apesar de Deus acionar sua ira, até mesmo em prol do povo, apesar de inúmeros episódios quase fatais, o Senhor leva o povo até o limiar da terra. E o versículo 25 do capítulo 13 diz: ao fim de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Diga comigo, Caleb fez calar o povo. Nós já sabemos, pela história lá de trás, que o povo ouve o populacho. O populacho, na verdade, faz parte do povo. E Caleb vem e simplesmente faz calar o povo. Aquietem-se. Fiquem calados. Mas por quê? Porque o povo, mais uma vez, ao invés de ver o maná como o alimento e a provisão de Deus, via como só isso. Da mesma forma, no mesmo padrão de coerência, o povo, ao invés de ver a terra e falar assim: essa é a terra que eu vou conquistar, o povo diz: mas tem gigante. Ó Senhor, oh, eu vou ter que lutar, eu tenho que batalhar, o Senhor não vai dar assim de mão beijada, não. Eu queria um negócio folgadinho, eu queria ficar lá no sofá e de repente o Senhor da televisão derrama unção e fica resolvido tudo, e eu nem saio do lugar, e eu fico assim, tranquilinho no meu domingo, afinal de contas eu estou tão cansado, Senhor. Ô, Senhor, eu queria uma coisa assim, facinho. O povo começa a reclamar assim: ó, é uma terra boa, mana leite e mel, mas olha, tem gigantes, mas eu não vou, não. Eu não quero nada difícil, não, eu quero a coisa mais fácil. Eu já orei, tem 3 anos que eu estou orando, nada aconteceu, eu queria que assim, plim, e acontecesse. Então, Caleb se levanta e faz o povo se calar. E diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não, nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são da raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhes parecíamos. Nós somos, não damos conta, nós estamos fritos. O que, que vai ser? Olha, nós somos gafanhoto. Essa é a visão de qualquer um de nós, se não estivermos verdadeiramente diante de Deus. Essa segunda-feira, essa semana, ai meu Deus, ai Senhor, como é que eu vou fazer? O que vai ser? Pode ser um problema gravíssimo no casamento. Pode ser um problema simples nas finanças, mas que para qualquer um sempre é grave. Pode ser qualquer questão da vida. Ai, meu Deus. Eu achei que quando eu fosse para a igreja, tudo ia mudar. Mas o Senhor deixa um retrato claro: filho, eu estou te libertando do Egito, você vai atravessar um deserto e você vai tomar posse de uma terra prometida. Mas se você vier para a minha presença só para murmurar, a minha ira se acenderá e eu terei que jogar fogo no meio do teu acampamento. E aí nós entendemos por que muita gente ora, ora, ora, pede a Deus, ora, e as coisas só pioram. E você pergunta: irmão, nós oramos, irmão, nós oramos, e aí, Deus já fez? Não, pastor, a coisa está mais difícil, agora complicou tudo, agora que... Agora nós estamos entendendo. Por quê? Buzinados pelo populacho, a gente sempre acha que só maná não dá. Tinha que ter uma daquelas coisas, de repente Deus me dá um carrão, abre um apartamento novo, precisa de uma coisa nova na minha vida, ou então resolvesse isso, ou me desse um marido novo, alguma coisa. E aí a gente vai para diante de Deus, ou num jejum, ou numa campanha de oração, ou numa vigília, ou então num segundo, que a gente às vezes não consegue: ó Deus, em nome de Deus, tu sabes, ou resolve aí. E nada acontece, pelo contrário, às vezes nós vemos o arraial pegar mais fogo ainda. Agora eu estou entendendo, Senhor, que quando eu for para diante do Senhor reclamar, murmurar, choramingar, é possível que eu não receba uma resposta tua, mas que eu receba a tua ira. E o Senhor põe o povo nesse lugar, no limiar. Gente, vocês estão vendo lá na frente? Ali é o lugar que vocês vão tomar posse. Então vamos fazer o seguinte: vão mandar espias para ver se realmente... Eles mandaram 12 espias, e os 12 espias espiaram por 40 dias naquela terra. E os espias voltaram e disseram: olha, o negócio lá não é fácil não, viu? E os espias que foram eram os pais, eram as autoridades, eram os mais idosos, eram os mais sábios, eram os líderes. E eles voltaram e disseram para o povo: gente, dançamos. Literalmente isso. Vamos a Números 14. Primeiro versículo: então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. Perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o contarão aos moradores dessa terra. Eles têm ouvido que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este povo como a um só homem, as gentes que ouviram a tua fama dirão: o Senhor não pôde introduzir esse povo na terra que lhes tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Olha como Moisés argumenta diante de Deus: agora rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como disseste. O Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui, disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Irmão, eu e você somos este povo. Nós somos capazes de ver Deus atuando na nossa vida e na semana seguinte a gente murmurar. Nós nos esquecemos com rapidez, com facilidade, que dias atrás Deus nos sustentou, Deus nos livrou do inimigo, Deus nos fez caminhar mais algumas milhas no meio do deserto. Nós nos esquecemos facilmente. E todos os dias nós corremos o risco de sermos este povo afrontando, suscitando a ira de Deus e ouvindo dele: não quero esse povo, vou destruí-lo. Da mesma forma, assim como nós recebemos esse contexto, nós recebemos também o contexto de Moisés. Deus já disse a Moisés: apesar do povo ser assim, eu perdoarei esse povo. Você quer ver sinal mais simples, irmão? Todos os dias ao nosso redor, o homem batalha, batalha, batalha, batalha, chora, lamenta, reclama, murmura. De repente, alguma coisa acontece e ele vai lá em cima. Um negócio novo, um dinheiro grande, uma coisa, alguma coisa maravilhosa aconteceu. Mas nós vemos que a história se repete dia após dia. Logo a seguir vem outra luta, capaz de fazê-lo passar pelo deserto de novo. E luta de novo. E o que só o que está lá em cima acha: não, isso aqui vai ser perene. Mas o que está lá embaixo diz assim: eu já estive lá em cima e não é perene. Tem hora que cai tudo de novo. A vida do homem é assim. Eu sou capaz de receber a bênção de Deus hoje, está lá em cima, e amanhã perder alguma coisa e estar lá embaixo e murmurar: cadê esse Deus? Cadê Deus que não me ouve? Nós somos este povo. Mas assim como nós somos esse povo, nós também somos o povo que, a quem Deus disse a Moisés: eu perdoo esse povo. Precisamos ter coerência. Nós recebemos algo, temos que receber tudo. Então, eu sou esse povo, Senhor. Mas eu estou invocando o que o Senhor disse a Moisés. Eu recebo o perdão do Senhor. O Senhor sabe quantas vezes eu vou para diante do Senhor, não é para te adorar, é para pedir, reclamando, murmurando, queixando-me. E não importa, irmão, se tiver saúde, vai ter motivo de queixa em outra área. Se tiver dinheiro, vai ter motivo de queixa em outra área. Se não tiver nenhum dos dois, vai ter motivo de queixa para saúde e para dinheiro. Se tiver os dois, vai ter de queixa em outra área. A vida humana é assim. Mas o Senhor diz: eu perdoo Moisés. Eu perdoo este povo. Perdoa a iniquidade desse povo. Conforme tua palavra, Moisés, lhe perdoarei.